não posso pagar, não posso pagar. Tudo o que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Declara ele, não posso pagar, não posso pagar. Tudo o que eu faço é tão pouco diante do preço. Suas mulheres declaram isso, eu não posso. Não posso pagar. Não posso pagar. Tudo o que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Homens, não posso pagar. Essa mensagem, igreja, diante do preço. Ei, ei, ei. Cante, igreja. Não posso pagar nada do que eu faço, Senhor. Faz melhor. Nada, nada do que você perdeu te faz menor. Oh, nós não somos nada, nós não temos. Foi somente o sacrifício de Jesus que nos tirou do lamaçal, nos tirou da morte e te traz vida. Você pode erguer suas mãos essa noite e abrir os seus lábios e entender que foi o sacrifício do Cordeiro por você que te traz vida nessa noite. Obrigado, Senhor. Ao Senhor, querido, Ele que te traz aqui para te trazer vida. Obrigado, Senhor. Você pensa em desistir. Talvez ao olhar para sua casa, você pensa em sumir. Não temas, não temas. Fale isso para quem está do seu lado, diga para ele: não temas. Sabe por que eu quero te dizer bem claro? Olha só. Antes de você nascer, Deus já tinha planejado um futuro pra você. Mesmo com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, o amor de Deus é maior pra te perdoar. Se você é um líder no ministério e tá pensando em desistir, em parar tudo, querido, entenda nessa noite: não é a sua obra, não são os seus dons, não é você, mas é aquilo que Jesus fez na cruz que te dá a vitória. É aquilo que Jesus fez na cruz que vai levantar a sua vida e vai fazer de você um canal de bênção. Aplauda o Senhor, igreja, se você crê nisso essa noite. Festa só está começando essa noite.